Por favor, em Mateus capítulo 6. Mateus 6. Hoje o tema da pregação é, o título, por mais esquisito que pareça, é O Importante e o Urgente. Mateus 6, 31 a 33. Por favor, Sandro. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu queria, Sandro, deixa aí esse verso 33, eu queria que você olhasse para ele, igreja, e me respondesse. O que nesse texto aqui você acha que é importante? E o que nesse texto aqui você acha que é urgente? E da tua resposta correta, depende toda a minha pregação. O que nesse texto é urgente e o que é importante? E a gente vai ver que elas podem ser coisas diferentes até, tá? Bom, eu pedi para ler desde o 31 para a gente entrar no contexto das palavras do ensino de Jesus, tá? Então ele diz assim, que as pessoas estavam preocupadas, lógico, nós estamos num mundo, a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, e as pessoas, ele sentia a ansiedade, a inquietude das pessoas em relação ao que comer, ao que beber, com que se vestir. Então, a resolução desses problemas se torna uma coisa urgente. Urgente nesse texto aí é resolver para aquelas pessoas, o que vai comer, com o que vai se vestir, com o que vai ter sustento para a sua vida, para ter uma vida digna. Esse problema, mesmo aos olhos de Jesus aqui, é urgente, tá? E aí, se a gente olhar de novo para o texto, a gente já matou a resposta completa do que é importante para Jesus. É o ensinamento dele ali, ó. Para resolver o problema urgente, a gente nunca pode tirar da nossa visão aquilo que é importante. E o que é importante aqui? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. O que é importante, Jesus coloca na frente do urgente. Interessante isso, né? Urgência. Urgência é uma coisa que tem que se resolver rapidamente. Urgência pede rapidez, é ou não é? E de repente nesse texto a gente vê que em primeiro lugar vem aquilo que é importante para resolver aquilo que é urgente. Conclusão, não devemos permitir que o urgente ocupe o lugar do importante. Mas a boa notícia é que se nós vivermos sempre olhando para aquilo que é importante para a minha vida em relação a Deus, eu resolvo todos os meus problemas, até os mais urgentes. Amém? Deu para entender? Vocês acham que é assim também? Vamos ver. O que deveria ser mais importante, né? A resposta foi dada. Buscar a Deus em primeiro lugar. A gente pode ver esse tipo de resposta, esse tipo de ensinamento em outros textos. Eu vou dar um segundo texto agora, que a gente vai ver a mesma coisa, tá? O que é mais importante à frente do que é urgente. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, por favor, Sandro, de 7 a 9. Segunda Coríntios 12, de 7 a 9. Vai lá aquele grande problema do apóstolo Paulo, e ele diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então o que era urgente para o apóstolo Paulo nesse texto que a gente acabou de ler? Que o Senhor lhe tirasse o espinho na carne, certo? Pastor, aqui não está inventando nada. Urgência para Paulo, tão urgente que ele escreve dizendo assim, ó, aquilo me incomodava tanto que eu orei por 3 vezes seguidas, Senhor, tira isso de mim, Senhor, tira isso de mim, Senhor, tira isso de mim. Isso é urgente. Mas o que era absolutamente importante para o apóstolo Paulo, que ele descobre nessa experiência aí? Que ele vivesse na graça do Senhor para que o seu poder, poder de Deus, pudesse repousar sobre o apóstolo Paulo. Tá? Então ele aprende essa lição aqui também. Tem coisa que é urgente, tem coisa que é importante. Eu tenho sempre, tenho lógico que tratar daquilo que é urgente, mas nunca tirar os olhos daquilo que é realmente importante para a vida de um cristão, tá bom? Não estou falando para a vida das pessoas do mundo que estão olhando para a sua vida com os interesses do mundo. Estou falando para a igreja, tá bom? O que eu estou tentando dizer através desses textos é que a gente necessita desesperadamente compreender as prioridades de Deus para as nossas vidas. A gente precisa entender. O importante de Deus deve ser o mais importante para nós. Somente vivendo esta verdade poderemos resolver nossos problemas, inclusive os mais urgentes. Então, como cristão, eu devo carregar sempre comigo esta verdade. O mais importante é buscar a Deus, é servi-lo e reconhecer as prioridades dele na minha vida. Deus tem prioridades. Dele para a minha vida. O Criador desse mundão maravilhoso, desse universo infinito, tem planos, sonhos, prioridades na tua vida. Pensou você desses 6 bilhões de habitantes e tem prioridades, tem planos para você, para que se cumpram na tua vida. Tá? Isso, para mim, que sou esse vermezinho aos olhos de Deus, tenho que entender que isso é a coisa mais importante para eu buscar na minha existência aqui na Terra. Fazer a vontade de Deus, cumprir buscar as prioridades de Deus, né? Servir a Deus, tudo isso é importante na minha vida. É o mais importante na minha vida. E a gente viu por essas experiências aí, que o que Deus diz é o seguinte, olha, é mais importante do que tudo. Até do que a urgência mais urgente que você possa estar vivendo. Por quê? Porque se você estiver firmado nessa importância do que Deus tem para você e do que você tem que fazer para Deus, você resolve toda a tua vida. Mas a gente pode estar pensando aqui, mas é muito difícil deixar um problema urgente sem resolução. E eu concordo com você plenamente. Eu seria muito tolo de tentar subir aqui num domingo à noite, você está descansado, tudo, mente tranquila, tudo, tentar convencer você de que você não deve mexer no teu problema urgente. Isso é um absurdo. Eu estaria dando murro em ponta de faca. Ainda mais na nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade impulsiva e imediatista. É a sociedade, gente, onde o McDonald's se tornou a lanchonete mais famosa do planeta. Eu já me peguei, vejam se pode um absurdo desse, perdendo a paciência no McDonald's. Pode um negócio desse? Você vai numa lanchonete que você, de pedir o alimento, pagar e receber esse alimento, vai 3 minutos, por aí. E um dia levou 5, 6, eu virei para minha esposa e falei assim, meu, mas isso não é um fast food? Negócio demorado. Olha que coisa absurda, como a gente fica. Nós somos a sociedade do micro-ondas. Né? pega lá o micro-ondas, bota, faz o teu prato, né, daquela comida que sobrou da outra refeição, põe lá para esquentar. A mulherada lembra aí do tempo que não tinha micro-ondas. Pega a panelinha do arroz, vai esquentar, mas não pode esquentar tudo, que você vai usar para uma outra refeição. Então pega uma outra panela e esquenta aquele arroz. Esquenta também não sei o quê, esquenta o feijão. Depois tem aquela louça desse tamanho para lavar. Hoje você põe, faz o teu prato, põe no micro-ondas e ele sai quentinho. É lógico que com a nossa sociedade assim, eu não vou chegar aqui e dizer para vocês, olha, deixem o urgente para lá. Façam mentalização. Mentalizem, isso não é importante, isso não é importante, isso não é importante. Vocês vão ficar com uma gastrite daquele tamanho. Porque isso não resolve nada. A gente quer que a coisa se resolva e o mais rápido possível. Por isso, o que eu estou tentando dizer aqui não é que você não ponha a mão para resolver os teus problemas urgentes. Ou os teus problemas. Porque problema é problema. Luta é luta, dificuldade é dificuldade. Ela incomoda sempre. Seja ela urgente ou não para ser resolvida. Tá? Eu não quero que você deixe de pensar nisso. Eu não quero que você deixe de trabalhar nessa situação para resolver esse problema. Porque isso traz mesmo. Se você deixa ele lá esquecido, isso vai, você não vai conseguir esquecer. Isso vai te trazer ansiedade, vai te trazer mais problemas do que o próprio problema. Mas eu quero propor aqui resolver os nossos problemas, principalmente os mais urgentes, sem jamais abrir mão das nossas prioridades, sem jamais perder de vista o que realmente é importante para um crente, para um cristão. Se a gente conseguir fazer isso, já está metade do problema resolvido. Eu sabendo o que é prioridade para a minha vida, dada por Deus, eu sabendo o que é realmente importante para a minha vida cristã, para a minha nova vida em Cristo, eu já tenho metade do problema resolvido, tá? Porque eu vou olhar para aquele problema não com tanta ansiedade. Eu estou firmado na rocha que é Cristo, então metade do problema já está resolvido. Vamos então aqui alguns exemplos práticos para a nossa vida. Por exemplo, hoje nós temos um problema muito sério que assombra a nossa sociedade, principalmente de uns poucos meses para cá, em relação a essa crise mundial. E toda a crise social, econômica, financeira, gera o quê? Desemprego. E aí, de repente, a pessoa perde o emprego. Aí você faz a pergunta, o que é urgente aqui, nessa situação? Na situação de uma pessoa que perdeu o emprego. É urgente que você seja recolocado no mercado de trabalho. Afinal, o sustento da família depende disso, a autoestima da pessoa depende disso, até a fidelidade no sustento da obra depende disso também. Porque se o cara não está ganhando um tostão, o dízimo de zero é zero. Ele não tem para ajudar no sustento da obra. Tá? Então, isso é uma situação urgente. Agora, o que é importante nessa situação, quando uma pessoa se vê diante do desemprego? Que você viva este momento da sua vida como um cristão que você é. Tá? Então, você precisa viver esse momento debaixo da orientação da palavra. Como falou o Márcio aqui, quando ele estava falando do salmista que escreveu o Salmo 1. Precisa estar debaixo da orientação. Da orientação de Deus, por exemplo. Olha lá, João 14, verso 27. Coloca para mim, Sandro, por favor. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, diz assim. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa palavra Jesus escreveu para a igreja. Para quem ele deixa a paz? Para o mundo? Não, não. Porque ele diz que é uma paz diferente da paz que o mundo tem. Então essa paz é para nós, igreja. Amém? Então eu vou enfrentar uma situação que é um problema urgente, que tem a ver com o sustento da minha família, que tem a ver com autoestima minha, que tem a ver com uma série de coisas, é urgente. mas eu sou cristão. Tem uma coisa que está à frente da urgência e que vai me fazer resolver esse problema urgente. O que, que é? Aquilo que é importante na minha vida. É importante que eu, como cristão, enfrente essa crise, enfrente esse problema urgente, como um cristão. Aí a palavra vem e diz assim: eu te dou uma paz, filho meu, igreja minha, que é diferente da paz do mundo, que é uma paz muito melhor, que é uma paz que não se aparta de você mesmo durante os problemas urgentes. Amém? Hebreus 4,16, por favor. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isso é importante, porque quando eu estou enfrentando uma situação difícil, que às vezes Deus permite para que eu ateste, para que eu passe o atestado do meu cristianismo, está todo mundo se descabelando lá na empresa, e eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu estou firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Está todo mundo tremendo que nem geleia, e eu estou firmado na rocha. Tá? Às vezes Deus até permite que as coisas aconteçam, para que a gente pratique, olha lá. Chego confiadamente, junto ao trono da graça, para receber misericórdia, para achar graça, para socorro em ocasião que eu venha a precisar. Amém? E isso é importantíssimo. É importantíssimo que eu esteja com os meus olhos abertos para isso. Amém? Um outro exemplo, bem prático. Você foi vítima de uma grande injustiça. O que é urgente aqui? Você agiu de uma maneira correta e recebeu em troca uma baita de uma safadeza, uma injustiça, sei lá, qualquer coisa, bota aí na tua cabeça uma injustiça muito grande que você tenha passado. O que é urgente? Quando a gente recebe a notícia que foi alvo de uma tremenda injustiça, que essa injustiça seja o quê? Reparada. A coisa que vem, a primeira coisa que vem na mente: Deus, tem misericórdia. Eu quero a tua justiça contra essa injustiça. Então a primeira coisa que vem, que é urgente na nossa mente, é que a injustiça seja reparada, para que haja até cura de uma mágoa que possa ter ficado no nosso coração, para que você ou eu sejamos restituídos de algo que, de repente, a gente perdeu fruto dessa injustiça. Então você coloca isso no teu coração. Isso é urgente, que Deus possa intervir para resolver essas situações na minha vida. Afinal, alvo de injustiça é um negócio terrível. A gente se sente muito mal, muito triste, muito ofendido. Mas o que é importante aqui? Que você viva este momento da sua vida como um verdadeiro cristão. Deixar que Deus haja como teu juiz, como aquele que vai te honrar diante de uma humilhação, diante de uma injustiça. Isso leva o tempo dele, leva o tempo de Deus. Qual é a nossa tarefa? Orar, esperar, confiar, clamar com fé. Amém? Aí, essa nossa visão de que tudo tem que ser imediato já começa a ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Porque às vezes o socorro não vem na medida do que a gente acha que aquilo é urgente. Parece que demora um pouco mais. Então a gente precisa melhorar a nossa visão quanto àquilo que é importante. Pode ver e pensar e meditar e refletir e se recordar de um tempo que você tenha passado alguma situação e essa situação tenha te pego de calça curta. Explico. Você estava afastado, estava desanimado, não lia a Bíblia, não conseguia orar, não vinha na igreja, estava completamente afastado, friozão. Aí veio um pepino. ele se transformou numa coisa 10 vezes maior, por causa do teu estado no momento em que você foi pego por aquela situação. Agora, você pode se lembrar também de um momento em que você tenha enfrentado uma situação, um problema extremamente grave, urgente na sua resolução, mas que você estava firme. É diferente. É diferente. Às vezes ele nem parece tão urgente assim. Porque todos os problemas, quando a gente está focado em Cristo, todos os problemas parecem menores do que o nosso Cristo. Quando o meu foco não é Jesus, meu Deus do céu, aí tudo me causa ansiedade, tudo é maior do que o meu Deus. Eu não estou olhando para aquilo que é e nem vivendo de maneira a estar olhando para aquilo que realmente é importante. Um exemplo prático, bíblico aqui, em relação a isso, por exemplo, a esse exemplo de injustiça, de traição, é o caso de José, filho de Jacó, o penúltimo filho de uma família de 12. Talvez, não sei, excetuando Jesus, nós não nos lembremos de um homem que tenha sofrido tanta injustiça quanto José. Talvez a gente até se lembre de pessoas que tenham sofrido injustiça na vida, mas não com o posicionamento que José sempre manteve diante dessas injustiças, tá? Com 17 anos de idade, ele é vendido pelos seus irmãos por ciúme, porque o seu pai gostava muito dele, o tratava muito bem. Os irmãos, por ciúme, o venderam como escravo. Imagina a perda desse moço. Estava numa família que tinha posses, Jacó tinha posses, sustentava toda aquela filharada muito bem, tinha grandes rebanhos, tudo, tá? Vivia tranquilo. O pai já estava bajulando esse filho aí, provavelmente esse filho ia ser um cara muito abençoado. E de repente, de uma hora para outra, ele se transforma em escravo. E a gente vê o relato, mas não vê reclamações desse homem. Eu admiro demais esse personagem, porque eu, por muito, muito, muito menos, eu reclamo pra caramba. E a gente não vê José reclamar. A gente vê o quê? Por exemplo, Gênesis 39, por favor, Sandro, põe o verso 1, 2 e o 5. Gênesis 39, 1, 2 e 5. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas, olha lá, comprou, tá? Virou escravo, que o tinham levado para lá. O 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Agora o 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Olha que interessante, eu acho que todos aqui concordam que talvez o problema mais urgente de José, quando ele sofreu aquela traição dos irmãos, era deixar de ser escravo, não era? Não era o problema mais urgente? Pelo amor de Deus, o cara é um cara livre, o pai dele, um cara com certo poder lá na Judéia, poderia resgatá-lo, tudo, mas o que, que ele faz? O foco dele está em Deus, e depois vocês vão ver por que esse moço não reage da maneira como a gente acha até que ele poderia ter reagido, se revoltar. Ele foi um bobão de ter ficado nessa. Não, de jeito nenhum. Esse cara sabia realmente o que era importante para a vida dele. Então, logo que ele chega no Egito, ele tem tanto a presença de Deus, que a simples presença dele na casa desse Potifar já abençoa a casa de Potifar, porque Deus amava demais a José. E depois acontece outra coisa, né? O cara devia ser bonitão, tudo, a mulher do Potifar botou o olho nele, tudo, falou, vou me deitar com esse moleque. E vai para cima dele e ele, né? Isso é um problema urgente, não é? Hormônios, né? Lá, neurônio. Os hormônios batendo alto, né? Aí chega aquela mulher poderosa, perfumada, tudo, e quer se deitar com o cara. E o cara sai correndo a ponto da mulher rasgar a roupa dele, para tentar segurá-lo ali. Que postura, que temor, Que coisa linda de posicionamento de um crente, de um servo de Deus. O que ele ganha com isso? Cadeia, porque a mulher mete lá uma mentira, o Potifar desconfiado entre ela e ele, eu vou botar ele na cadeia. E puxa um gancho aí de vários anos na cadeia. Vamos ver lá, Gênesis 39, 20 a 23, por favor. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. O senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Até aí? Isso. Gente, foi absolutamente injustiçado, foi colocado de novo por uma injustiça, por uma mentira, colocado de novo numa situação tremendamente ruim, está agora preso, mas ali na cadeia ele continua com os olhos voltados para Deus. O que José quer fazer é agradar a Deus, é servir a Deus, é glorificar a Deus através da sua vida. Vai ter que ser dentro da cadeia? Que seja. E ali ele já começa a ser reconhecido, ali ele já começa a ser honrado como um servo de Deus. E ele vai indo, vai conquistando a confiança até o ponto de chegar e servir o faraó. Com o quê? Com um dom que Deus tinha dado a ele. Né? Então ele traz aquela revelação para o faraó. Ele se transforma no segundo cara mais importante do Egito. Agora, se tem uma coisa que mostra a visão de José em relação a tudo isso, está em Gênesis 45, dos versos 4 a 10, por uma expressão que ele usa aqui nesse trecho. Gênesis 45, de 4 a 10. Quando ele já, como governante do Egito, se apresenta, se faz reconhecer pelos irmãos. Os irmãos foram lá buscar comida no Egito, que era o único lugar que tinha comida. O mundo antigo passando por uma grande seca, e toda seca numa comunidade agrícola traz o quê? Fome. E eles estavam com muito, passando muita necessidade, e só o Egito tinha víveres, tinha alimento para poder vender para o resto do mundo. Por quê? Porque José, abençoado por Deus, dirigia aquele país. De repente aparecem os seus irmãos, que já pensavam que ele já tinha virado farinha. E ele se apresenta para os irmãos. Olha que coisa mais linda. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Olha que coisa linda. Não fostes vós, meus irmãos, que me enviastes para cá, e sim Deus. Meu Deus do céu, a visão que esse cara tem das prioridades de Deus. Diante de todo o infortúnio que ele passou, de repente, quando ele está sendo honrado, ele chega à conclusão que Deus tinha permitido tudo aquilo para que ele pudesse um dia livrar o povo judeu da fome e trazer para junto dele no Egito. Que coisa impressionante. José só suportou toda essa injustiça da qual ele foi alvo porque sabia o que era mais importante na sua vida. E o mais importante na vida de José era glorificar a Deus, era servir a Deus, era fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? E a gente vê que nessa história aqui, a história não acabou de um jeito ruim. Ele não apodreceu na prisão, né? Ele foi honrado, ele foi restaurado, né? Para a gente concluir, então, a gente deve orar muito, muito, queridos, para que essa relação do que é urgente na nossa vida, no nosso dia a dia, e o que é importante para a vida do cristão, esteja em perfeito equilíbrio. Eu falo orar muito porque todos sabemos que é necessário darmos muito tempo do nosso dia para a gente resolver problemas de ordem material, de ordem relacional, de relacionamentos. A gente dedica muito tempo do nosso dia a dia para resolver essas situações. Aquela história, né? Matar um leão por dia para poder levar o arroz com feijão para casa, tudo isso. Então, é extremamente necessário que nós, como cristãos, estejamos cultivando o lado espiritual também. Por favor, olhar para aquilo que é mais importante. Pastor, o senhor está dizendo que mais importante é eu servir a Deus do que dar comida para o meu filho e ele morrer de fome? A palavra que nós lemos no início dizia o quê? Busca primeiro o reino e a justiça, e o resto vos será acrescentado. É só questão de equilibrar as coisas. Porque os problemas, queridos, vêm sobre a vida de todos nós. De todos nós. Às vezes, quando a gente está muito bem financeiramente, se abate sobre o nosso organismo uma enfermidade. Às vezes, a gente está com uma saúde de ferro e as finanças estão esbugalhadas. Às vezes a gente tem essas duas áreas ótimas, mas um terceiro, que faz parte de um relacionamento nosso, chuta o pau da barraca e a gente começa a viver o inferno na terra. Coisas, às vezes, que não dependem nem da gente. Então, problemas vão vir sempre. Eu tenho que equilibrar, porque eu enfrento todos esses problemas com a certeza da vitória, se eu souber o que é mais importante. Se eu estiver buscando o que é mais importante na minha vida. E a razão disso está em 2 Coríntios 4, por favor, Sandro, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Olha só o que Paulo fala. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Olha a importância nessa passagem de darmos prioridade para as coisas que não se veem. E aí que está a nossa dificuldade. As coisas eternas são invisíveis, tá? A alma, o galardão que a gente vai receber no céu, a fé, a esperança, o amor, são coisas que nós não vemos, nós não podemos tocar. E outras coisas, alguns problemas, são tão reais para nós que a gente pode até tocar. Então veja a diferença. O apóstolo Paulo diz assim: olha, precisa de muita unção, de muita oração, de muito posicionamento para buscar as coisas que realmente importam, que são as invisíveis. Essas são eternas, essas vão nos levar para o céu. Aquelas coisas visíveis, terrenas, nós vamos curtir aqui momentaneamente, mas elas não vão levar ninguém para o céu. E eu preciso olhar para as coisas que são importantes. O que é mais importante para o cristão do que a vida eterna com Deus? Amém, igreja? É ou não é? Pensa nisso, porque imagina só, a gente está vivendo uma vida em que tudo é mais rápido. E o que isso tem ajudado no nosso dia a dia, no nosso relacionamento diário com Deus. Eu consigo economizar um tempão esquentando a minha comida no micro-ondas. É ou não é? O que eu faço com o tempo que eu ganhei? Geralmente a gente corre para frente da televisão. Geralmente a gente senta e vê um programa que geralmente desautoriza as verdades bíblicas. É ou não é? Todos nós sabemos disso. Todos nós cansamos de bater os olhos no Pânico, CQC, Zorra Total, novela das 7, das 8, das 9, das 10. É ou não é? Filmes de violência. E a gente está ali. Pô, depois de um dia de trabalho, vou descansar, vou ver um pouco de televisão. Neguinho matando, 188 mortes e coisa e tal. Confesso, gente, confesso. Eu assisti nessa semana aquele Eu Robô duas vezes. Confesso. Eu sou pecador, tem misericórdia, Senhor. Pô, um filme que, meu, mostra uma sociedade completamente alucinada, cara. Robô, e que se revolta, e o cara sai atirando. Robô tentando matar gente e tudo. E eu lá vendo, achando legal pra caramba. Descansando a mente. Depois, quando você de repente olha e vê que o teu inquilino não está pagando a conta do aluguel do teu apartamento, aí você começa a tremer na base. Ixi, vai faltar dinheiro esse mês. Ou de repente o teu patrão está quase indo à falência e não garante o salário do último mês. Meu Deus do céu. Aí, gente, não é o filme do robô que vai sustentar a minha vida. Sem querer dar uma aqui de santarrão, dizendo que eu vou esquentar minha comida mais rápido no micro-ondas e vou correr para ler a Bíblia. Não é isso. Mas eu poderia sentar à mesa com a minha família e ganhar preciosos minutos conversando com a minha esposa e com a minha filha. É muito mais produtivo. Deus usa muito mais essa situação, a volta de uma mesa, do que eu vendo um filme de terror na televisão. Como é que ele vai poder entrar na minha vida? Como é que ele vai poder falar comigo se eu estou lá vendo Van Helsing matando o lobisomem? Essas coisas só acontecem quando a gente está no mundo, viu? Que Deus nos ama tanto e quer tanto a gente próximo dele, que isso aconteceu com o Fernando. Estava lá quando era macumbeiro, estava lá no meio dos atabaques e Deus falou com ele no meio de uma sessão daquela. Não por meio de um daqueles lá, lógico. Mas ele ouviu uma voz audível mandando ele sair de lá, que é aquilo que Deus não queria ele lá. E ele começou a entender que era Deus. Olha onde Deus falou com ele. Mas ele não era um cristão. E Deus sabia, conhecendo o coração dele, que ele estava ali enganado, mas achando que estava buscando a Deus verdadeiramente. Quando Deus entende, percebe que a gente está buscando verdadeiramente, que a gente está querendo ver e buscar e viver as coisas mais importantes para ele, que na verdade são para nós, ele vai responder. Ele vai sustentar, ele vai fazer milagres, ele vai trazer a paz que excede todo entendimento, ele vai abençoar de toda maneira, ele vai dar o sustento mesmo quando falta o salário. Deus age assim. Por quê? Porque para nós existem coisas que são urgentíssimas, mas para nós, igreja, também existem coisas que são importantes. E o mais importante para um cristão é ouvir a Deus, é servir a Deus, é fazer a vontade de Deus, é ser usado por Deus. Isso é importante nas nossas vidas. Isso é importante. Mas até esse discurso tem sido alterado nos últimos dias dentro da igreja cristã evangélica. O mais importante para muitos pregadores é viver bem esta vida. A palavra não ensina isso. Eu tenho que buscar uma vida digna, eu tenho que buscar resolver os meus problemas, por mais urgentes que sejam, eles são problemas que vão ser resolvidos. Mas vamos no ensinamento do mestre. Ele diz que se a gente tiver com os olhos voltados para aquilo que é mais importante, a urgência ele resolve. Amém? Para terminar, antes da gente orar, 1 Pedro 4,11, por favor. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, fale de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, queridos. Está aqui um homem que viveu experiências maravilhosas, Pedro, de curas, de coragem. Ele venceu o medo que ele teve, quando ele teve um problema urgentíssimo, que foi fugir daqueles acusadores que queriam crucificá-lo junto com Jesus, e ele se põe para correr e diz: eu nem conheço esse cara. Por 3 vezes ele nega Jesus. E de repente, quando ele volta e começa a trazer para a vida dele o que realmente é importante, ele foi um instrumento de Deus maravilhoso. Ele escreve uma coisa linda dessa, que só pode ser de um homem cheio da presença de Deus. E enfrenta a morte. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos encontrá-lo na glória, porque esse subiu quando entregou sua vida aqui, porque ele tinha certeza da obra que Deus tinha feito através da sua vida. E eu quero, queridos, que a gente continue a caminhar tendo a certeza da salvação, tendo a certeza que a gente está vivendo uma vida olhando para aquilo que é realmente importante, vivendo a vida cristã como tem que ser vivida. Porque assim Deus me honra, Deus resolve os meus problemas, os mais urgentes até os mais simples. Deus usa a minha vida, Deus abençoa outros através da minha vida, Deus me dá dons, Deus me honra e me põe numa posição de raça especial, eleita, para fazer a vontade dele, para mostrar para o mundo que precisa tanto conhecer Deus, esse Deus maravilhoso que você serve. Amém? Agora, se um problema urgente nos pegar com os olhos voltados para aquilo que é importante para nós aqui na terra, coisas visíveis, Deus tenha misericórdia de nós. Nós não vamos conseguir provar nada, nós não vamos conseguir testemunhar de Jesus, nós não vamos conseguir nem viver a paz que Cristo prometeu que daria para a sua igreja. Ele espera isso de nós e ele merece isso. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, por favor. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir pelas coisas invisíveis, para aquelas coisas que o apóstolo Paulo diz que precisaríamos estar atentos e buscando, as coisas invisíveis que sustentam, que alimentam, que nos dão a certeza que nós estamos indo para o céu, como servos bons e fiéis, com todo o direito de entrar nos céus, tá? Então, fé, esperança. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora, que você estivesse pensando, primeiro, nos teus problemas mais urgentes. Amém? Problema de saúde, problema de relacionamento, problema no lar, problema de trabalho, problemas materiais, financeiros, todo tipo de situação que é urgente, que você tem clamado para que Deus intervenha. Agora, eu queria que você pensasse um pouquinho nas coisas invisíveis, que trazem sustento e que trazem resolução de Deus para todos esses problemas, que é fé, que é amor a Deus, fome e sede da palavra de Deus, porque assim você vai até ela, e ela te alimenta e te direciona, e ela mostra tudo aquilo que você pode em Cristo Jesus, e aí você suporta, e aí você vence, e aí você glorifica a Deus na tua vitória. Amém? Vamos estar pedindo para Deus que Deus nos dê dessas coisas invisíveis, mais fé, mais esperança, mais perseverança, mais intrepidez no nosso clamar, mais amor a Deus, amor ao nosso próximo, amor ao pecador, para irmos atrás daqueles que estão indo para o inferno e falar do amor verdadeiro de Jesus com autoridade saindo das nossas bocas. Amém? Fecha os teus olhos. Eu vou pedir que você ponha, segure na mão da pessoa que está do teu lado. Amém? Vamos orar como corpo. Vamos orar como igreja. Uns pelos outros. Em nome de Jesus. Posso pedir uma coisa? Começa a orar. Começa a pedir para Deus. Deus, me dá mais fé. Senhor, me dá mais disposição de meditar na tua palavra. Me faça descobrir coisas maravilhosas, Pai, na tua palavra. Me dá uma vida de oração sincera, Senhor Deus. Que na minha vida de oração diária eu possa obter respostas. Eu possa sentir a tua gloriosa presença. Pai, me dá, Senhor Deus, cada dia mais da tua presença. Que eu possa sentir essa alegria. Que eu possa sentir a santidade emanando de ti. Que eu possa sentir, Senhor Deus, toda a graça que vem do teu trono, Senhor Deus, que eu possa me alegrar, que eu possa me tranquilizar, que eu possa fazer com que caia por terra toda ansiedade, toda dúvida, Senhor Deus, todo marasmo, tudo aquilo que tem me tornado morno. Senhor, entra com a tua providência, abençoa a minha vida esta noite, enche-me, Senhor Deus, de uma fé verdadeira, enche-me, Senhor amado, põe as palavras certas na minha boca, para que eu ore segundo a vontade de Deus. Levanta, Senhor Deus, nomes, pessoas, para que eu interceda, para que eu clame, que eu veja a vitória deles em Cristo Jesus, para que eu possa entender que o Senhor ouve a minha oração, que o Senhor tem abençoado a minha vida, que o Senhor tem esperado ouvir o meu clamor, o meu posicionamento para agir, Pai, em direção àqueles que amo. Senhor Deus, visita-nos, ó Pai, que possamos estar com os nossos olhos voltados para aquilo que é realmente importante na nossa vida. Somos cristãos, ó Pai, fomos lavados no sangue de Jesus, somos novas criaturas, o nosso nome está escrito no livro da vida, temos direito ao céu, Senhor Deus, temos também o direito, Senhor Deus, de receber de ti dons do teu Santo Espírito. O Santo Espírito de Deus veio morar no nosso interior, no nosso coração. Senhor amado, nós podemos orar, Senhor Deus, com gemidos inexprimíveis, e o Senhor, através do teu Santo Espírito, Pai, ouve e atende e socorre. Temos autoridade garantida pela palavra contra espíritos malignos, ó Senhor Deus. A nossa oração pode libertar, a nossa oração pode curar. Senhor amado, entra, Senhor Deus, com grande poder e glória no nosso meio, Senhor amado. Aviva a tua igreja, Senhor Deus. Entra, Senhor amado, com as coisas invisíveis, que são realmente importantes, ó Pai. Que possamos orar com fé, que possamos orar com determinação, que possamos ser perseverantes em tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Pai querido, levanta uma igreja poderosa em Cristo Jesus, uma igreja humilde, uma igreja santa, uma igreja que te busca, uma igreja que o coração está cheio de temor e respeito a ti, Senhor amado, uma igreja, Pai, que ama te adorar, te louvar, Senhor Deus, que faz com que o coração se alegre, Senhor Deus, toda vez que dizemos coisas agradáveis a ti, uma igreja, Senhor Deus, que tem um amor muito grande, um interesse muito grande em meditar na tua palavra, em crescer no conhecimento dessa palavra, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, nós que temos todas as chances, ó Senhor Deus, de meditar na Bíblia Sagrada, que temos este livro, Senhor Deus, e toda liberdade nessa nação de estudá-lo, Senhor amado, nos ajuda, que aproveitemos, ó Senhor Deus, todas essas oportunidades que o Senhor tem nos dado para nos aprimorar cada vez mais, para estarmos vivendo um cristianismo autêntico. Nos dá coragem, Senhor Deus, nos dá temor, nos dá disposição, Pai, para perdoarmos, para liberar perdão, Senhor Deus, para que a nossa oração não seja impedida. Eu clamo, Senhor amado, esta noite, que o Senhor esteja nos perdoando de todos os nossos pecados, de todos os nossos pensamentos ruins, de tudo aquilo que saiu da nossa boca e te ofendeu, de tudo aquilo que chamou a nossa atenção e não era digno de ti, Senhor Deus. Eu clamo, Paizinho querido, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor lave as nossas vestes, ó Senhor Deus, e que elas fiquem realmente brancas, ó Senhor amado, e que não haja mais manchas de pecado. Eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós tenhamos sempre a certeza de que o Senhor é o nosso advogado, que o Senhor pode nos defender toda vez que cairmos, ó Pai, se houver pleno arrependimento no nosso coração. Por isso, Senhor Deus, eu peço também esta noite algo, Senhor amado, que também é invisível, que não podemos tocar, mas que tem manifestado o Teu poder, a Tua restauração nas nossas vidas. Eu clamo por arrependimento, Senhor Deus. Toda vez que estivermos manchado, Senhor Deus, o Teu santo nome, toda vez, Senhor amado, que estivermos escandalizando a Tua palavra, Senhor amado, enche os nossos corações de um verdadeiro arrependimento, um arrependimento, Pai, que restaure, um arrependimento que apague e anule toda a ação do pecado nas nossas vidas. Oh, Paizinho querido, faz esta obra no nosso meio. Eu clamo, Senhor Deus, peço como salmista, põe um guardião diante dos nossos lábios, ó Senhor Deus, purifica os nossos lábios. Nós somos uma igreja, Senhor Deus, nós somos o corpo de Cristo, da nossa boca tem que sair bênçãos, ó Senhor Deus, tem que sair a palavra poderosa que salva, que edifica, Senhor. Nos ajuda, Pai, que não estejamos nos sentando em roda de escarnecedores, que não estejamos usando a nossa vida, Senhor Deus, para de forma maligna usar a nossa língua, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, purifica, Senhor Deus, os nossos lábios, que possamos falar coisas que edifiquem, que possamos falar coisas, Senhor Deus, que manifestem a Tua santidade, o Teu poder sobre as nossas vidas, ó Senhor. Unge, eu te peço, as nossas mãos, ó Pai, com poder e autoridade, que é no nome de Jesus, para que possamos ir até os enfermos, até aqueles que precisam de libertação, Senhor amado, e orar por eles, e vermos o poder que há no nome de Jesus. Nos dá intrepidez, nos dá fé, nos dá coragem para tudo isso, nos dá disposição, Senhor Deus. São os últimos tempos, não temos muito tempo, Senhor amado, e os campos estão brancos. Muitas pessoas, ó Senhor Deus, que estão indo para o inferno, que não têm interesse na Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, Senhor, e nos dá amor, amor pelo perdido, que possamos estar não nos conformando, Senhor Deus, com este mundo, que possamos estar anunciando a Tua salvação, que possamos estar falando de Ti a tempo e fora de tempo, insistindo, Senhor Deus, na sabedoria que o Senhor nos dá do alto, Senhor amado. Prepara a Tua igreja, uma igreja evangelística, uma igreja, Senhor Deus, que tem temor no coração, uma igreja que anda em santidade, Senhor amado, para que o Senhor faça obras tremendas através de nós, para que o Senhor se torne conhecido através de cada vida que está presente aqui hoje, Senhor Deus. Opera, Senhor amado, nós somos Teus, nós queremos, ó Senhor Deus, que os nossos olhos estejam sempre voltados para aquilo que é mais importante, Senhor Deus, para que o Senhor, através da Tua misericórdia, através do Teu amor, através da Tua fidelidade por nós, possa resolver todos os nossos problemas, possa entrar em todas as batalhas que estamos travando neste mundo, para que em Cristo Jesus sejamos vencedores. Opera as Tuas maravilhas, ó Senhor Deus, abençoa a Tua igreja grandemente, é o que eu te peço, no nome glorioso, no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Se você concorda, dá uma salva de palmas para o Senhor, glorifica a Deus com a tua boca, Fala que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é fiel, que Ele é merecedor de toda honra, glória, poder e majestade. A Ti, Senhor Deus, nós devemos todo louvor. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Por favor.